encosta nele e a rocha São Paulo. É água, meu amigo. Machuca, trem. Canta pra mim, vai. Joguei fora as coisas que deixei pra trás. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Suas fotos eu rasguei e joguei fora. Lembranças desse amor, escuta a memória. Se eu sofri foi por amor. Entretenimento, está show entretenimento. Senaldinho Leofils, os homens sem coração. Sofre daí que eu canto daqui. Joguei fora as coisas que deixei pra trás. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Suas fotos eu rasguei, joguei fora. Lembranças desse amor, exclui da memória. Se eu sofri foi por amor. Eu quero ver vocês pra mentir. Vem me ouvir falar seu nome. Quero ver, quero ver. Eu vou querer dizer te amo. E não dá mais. Eu vou embora, vou pra longe. Só pra nunca mais ouvir falar seu nome. Gostou? Grita aí!